tinha um pouquinho de azeite, mas Deus viu ali um grande milagre. O profeta disse: vai, não fique parada, pede vasilhas, não pede nada pouca. Na obediência ela se moveu, chamou os filhos e não entendeu. Mas quando começou a derramar, o azeite não parava de jorrar. Deus faz muito com quase nada, é só confiar, é só ter fé. Se Ele falou, já tá selado, Ele entra com poder de pé em pé. Vaso cheio, transbordando, é milagre acontecendo. Na minha casa, na minha vida, o azeite vai fluindo sem medida. Porta aberta, mão estendida, o Deus que suprime. É sobrenatural o que vai acontecer. Se tem fé, tem azeite pra você. Não foi no templo, foi na casa dela. Não foi na festa, foi dentro da panela. Foi no silêncio de quem decidiu crer que o impossível pôde acontecer. Ela não viu fogo nem trovão no ar, só o azeite descendo sem parar. Foi milagre na simplicidade, porque Deus ama, age com verdade. Deus faz muito com quase nada, é só confiar, é só ter fé. Se Ele falou, já tá selado, Ele entra com poder de pé em pé. Azeite pra você. Dela. Não foi na festa, foi dentro da panela. Foi no silêncio de quem decidiu crer que o impossível pôde acontecer. Ela não viu fogo nem trovão no ar, só o azeite descendo sem parar. Foi milagre na simplicidade, porque Deus ama a